isso aí, agora sim tá gravando e tal. É, vamos soltar aí as cachorradas tudo aqui na Rádio Caruncho, passar o mic aqui então para as brodagens, já aí se apresentando, lembrando que não pode falar o nome oficial, né, mas pode usar o codinome para a gente não arrumar rabo aí. Então agradecer aí as presenças e passar aí a próxima hora aí até as 10 com a cachorrada que tá aí no estúdio. E aí galera, uma boa noite aí, aqui quem fala é o Ed, tamo aí, né? Vamos iniciar o programa, acho que quarto que vem, estamos dando uma pré-estreia aí, vendo qual é. Nem estamos se decidindo ainda. É, bem nessa, cara. Vamos rolar um nacional hoje aí, só pra fechar o clima aí, dar uma baixada na amenizada do programa anterior, e o punk tava foda pra caralho. É isso aí, vou passar aí o meu... secretários aqui, que estão aqui do lado aqui. Meus secretários estão na ajuda aí. Meus colegas. Oiê! Então tá, isso aí. Dá uma palavra aí, Kim. Bom, galera, boa noite. Eu sou o compa, o Hedson aqui da rádio aqui. Tô dando uma mão aqui pra galera com esse programa experimental aqui, que eles falaram, que chegaram, tiveram a ideia de fazer um programa hoje, então estão fazendo uma experiência com eles aí pra ver qual é que é. Vocês vão curtir, se não vão. E rolando um som agora mais baixadeira pra amenizar um pouco do punk antes. É isso aí, galera. Passando pro próximo combo. Aí, galera. Vamos rolar só umas nacionais hoje. Semana que vem vamos estar de volta fazendo o som da galera aí, ó. Estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que vi no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. E qual a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tivesse só entusiasmo. E para terminar, amor assinarei do sempre, sempre teu.

desmancho terrestre, escassez de água. Peixes com três olhos caminham soldados pela praia de Guanabara. Naquela fase da vida em que a conjunção tempo e dinheiro quase como um eclipse, cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como um mundo céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poemas, subsídio da mídia para o cultivo de enemas, inseminação natural de ideias. Minha mente é como um quilombo moderno, lugares pra todos os pensamentos, refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra. Na sua e nem de mancada, porque os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, ela está sempre filmando a rapaziada. Segunda fica na central e a quarta TV perto da Tiradentes. 29 em Madureira, combatendo os morros da área presente. 28 em Campinho, 32 em Jacarepaguá. A sétima fica em Santa Teresa e a quinta TV ali na Mendesa. A oitava foi desativada e a primeira TV é na Praça Mauá. A décima fica em Botafogo, que várias vezes dancei para averiguação. Terceira Castelo, sexta na Cidade Nova, 22 na P, não dá mole, meu irmão. Na Avenida Bradivina tem a 38, ela também comanda o Lago do Picão. Na Avenida Bradivina tem a 38, ela também comanda o Lago do Picão. Alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. Certo. Veja bem que na sua e nem é bacana. Porque os homens da civil não são de brincadeira. Estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira. Está sempre filmando a rapaziada. E na Babuna tem a 39, 36 Santa Cruz combatendo seu lado, 35 em Campo Grande e a 24 é lá no Encantado. 27 Vila Cosmos, 33 Realengue, 30 Marechal, 34 Bangu, 26 Água Santa, onde seu Ajo Franco Cacho fica legal. A 16ª é lá na Barra, dando toda a segurança àqueles que tem grana. 15ª cabe a 14 Leblon, que também é área de gente bacana. A 9ª fica no Catete, a 12, a 13 em Copacabana. A 9ª fica no Catete, a 12, a 13 em Copacabana. Alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. Ei, malandragem, veja bem que na sua e nem quer mancar. Porque eu sou que nasce bem, não sou de brincadeira. Estou sempre filmando a rapaziada. A polícia se viu, não é de brincadeira. Está sempre filmando a rapaziada. Olha aqui lá, Henrique, a 31 comanda a todo vapor, 23 no Mé, 25 em Gênio Novo, 37 é na Ilha do Governador, 17 em São Cristóvão, com a 20 na Vila, não tem brincadeira, 19 e ela na Tijuca, e a 18ª na Praça da Bandeira, 21 em Consulcete, naquela jurisdição ela manda e desmanda, e pra finalizar eu não posso esquecer, a 40 de Rocha Mina, e pra finalizar não consigo esquecer, olha aí a 40 de Rocha Mina. Alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. As TVs que comandam o Rio, veja bem que na sua e nem tem bancada. Porque os homens da civil não são de brincadeira. Estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira. Está sempre filmando a rapaziada. Porque os homens da civil não são de brincadeira. Estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira. Está sempre filmando a rapaziada. É que os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. Olha que os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. É isso aí, galera. Então a gente terminou aí mais um bloquinho aí, nacional aí. Foda pra caralho, um Bezerra da Silva aí. Incomodando os homens. Incomodando os homens, bem nessa, velho. E agora a gente vai tocar um negócio um pouquinho mais pesado aí, galera. Pra quem curte aí, tá ligado? É um programa bem naquela. Deu na telha, o cara vai tocar, tá ligado? Quem curte, quem não gostou se ferra também, vai te ferrar. Isso aí, pessoal. Vamos lá então, roda o som aí, DJ. Bom, galera, então, dando stop agora, quase na finaleira agora, a galera vai se despedir, então, deixando essa ideia aí pra ver, pra quem quiser colar, quem curtiu, quem não curtiu, dar opinião aí, ver qual é que era, e a galera ir pensando, então, pro próximo programa, se pá. É isso aí, pessoal, opa, se enrolando todo, tá, mas faz parte. Isso aí, então, tchau pra galera aí, quem gostou aí do negocinho mais underground, um metalzinho no final aí, Sepultura, um The Clash aí. Essas porra toda aí, e dando um tchau aí pro pessoal aí, valeu. Pessoal, boa noite aí. Então tá, rapaziada, semana que vem estamos de volta com o nosso programinha que ainda não tem nome, mas semana que vem já vamos estar nos conformes aí. Só pra deixar claro que hoje foi só uma experiência com músicas nacionais e uma pitadinha de thrash punk, ultra punk aí. Pra semana que vem vamos ter bandas daqui de Cachoeira, Suicide Devotion, Rottenfield e as que estão em evidência no momento. Um tchauzinho, até semana que vem. A galera já tá chegando no Colando no Estúdio aí pra próxima programação. Meus joelhos não doessem mais.